Salve simpatia, eu sou o Conrad Rose, está mais uma vez no ar, Muqueca de Siri. Todo domingo, das 11 ao meio-dia, geralmente tem um repeteco do programa gravado às quintas. Mas hoje estamos ao vivo aqui. Vamos começar com o Edu Krieger, Lama Sem Alma. Quanta saudade do gigante Rio Doce, que em seu leito sempre trouxe tanta vida e tanta paz. Quantas cidades, da Nascente até Linhares, davam graças em seus lares pelas águas fluviais. Mas uma empresa que não vale uma cisterna molha a mão de quem governa, dando rios de dinheiro. Rompe a represa e a desordem do progresso faz a lama do Congresso soterrar o rio inteiro. Rompe a represa e a desordem do progresso faz a lama do Congresso soterrar o rio inteiro. A lama sem alma que a água do rio secou derrama e exala um cheiro tão forte de dor. Essa tragédia não tem nada de acidente, foi descaso dessa gente que tem sede de poder. Mas fazem média, quem tem culpa fica ileso, pois com tanto rabo preso, como é que vão prender? Enquanto isso, a gigante do minério cria um grande cemitério que começa em Mariana. Meu pai de inciso, leve chuva pro sudeste, pois não há um só que preste chafurdando nessa grana. Meu pai de inciso, leve chuva pro sudeste, pois não há um só que preste chafurdando nessa grana. A lama sem alma que a água do rio secou derrama e exala um cheiro tão forte de dor. A lama sem alma que a água do rio secou derrama. A saudade do gigante Rio Doce. Muqueca de Siri na Rádio Campeche, toda quinta das 8 às 9. Agora nossos sentimentos para Matriarca Muniz, que subiu hoje. Então, nossos sentimentos a todo o clã Muniz, G, Lena, Maurício, todo mundo. Chorar, você já chorou, meu cavaquinho. Bonitos acordes eu fiz em você, meu pinho. Mas falo daquele que fez aparecer pra vocês alguém que vivia tocar nos pagodes da vida e de bar em bar. Defendo a bandeira do samba de braços abertos, procura aprender com os bambas caminho certo. Te aperto com força em meu peito, sinto vibrar os arranjos, feliz da vida me sinto tocando o meu banjo. Te aperto com força em meu peito, sinto vibrar os arranjos, feliz da vida me sinto tocando meu banjo. cavaquinho, pode chorar, chora cavaco. Sei que o que eu fiz com você foi traição. Hoje eu sou ré, confesso, o banjo é a minha paixão. Chora e faz companhia pro meu violão. Chorar, chorar, você já chorou, meu cavaquinho. Bonitos acordes eu fiz em você, meu vinho. Mas falo daquele que fez aparecer pra vocês alguém que vivia tocar nos pagodes da vida e de bar em bar. Defendo a bandeira do samba de braços abertos, procuro aprender com os bambas o caminho certo. Te aperto com força em meu peito, sinto vibrar os arranjos. Feliz da vida me sinto tocando meu banjo. Te aperto com força em meu peito, sinto vibrar os arranjos. Feliz da vida me sinto tocando meu banjo. Pode chorar, chora cavaquinho, pode chorar. Sei que o que eu fiz com você foi traição. Hoje eu sou ré, confesso, o banjo é a minha paixão. Chora e faz companhia pro meu violão. Chora e faz companhia pro meu violão. Chora e faz companhia pro meu violão. Na Rádio Campeche 98.3 FM, uma frequência comunitária. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba. E samba é pra gente samba. Rádio Campeche. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de pombo entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, sambista mais novo, o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo a sambista mais novo, o meu pedido final. Não deixe o samba morrer. Na avenida, quando as carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais de novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o sambista mais de novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer. Qual é o homem morcego? Não vim criar problemas. Sou eu e a gata no sossego. Guardias, bate algemas. Eu tô dentro da lei, curtindo um cigarrinho de menta, ouvindo o iê-iê-iê do rei no meu Corcel 70. Só vim parar em Gotham City pra encontrar a minha preta. De lábios escarlates, olhos verdes e unhas negras. Eu sou um simples cidadão, ela é uma gata massa. Bem no meio da curtição, tu surges da fumaça. Libera a gente aí, vai resolver outra parada. Aqui tem tanta gente ruim, o Coringa, o Charada. Deixa eu fechar o zíper. Eu não sabia que chamego é crime em Gotham City. No vidro tem fumê. Se a gata tava muito louca, é que é do métier dos gatos amar usando a boca. Tem tanto rato na cidade, espalhando lixo e miséria. O cheiro de iniquidade reina na atmosfera. Eu sou um simples cidadão, ela é uma gata massa. Bem no meio da curtição, tu surges da fumaça. Libera a gente aí, vai resolver outra parada. Aqui... tem tanta gente ruim. O Coringa, o Charada. Na Rádio Campeche. Vamos lá agora com Banda Ed, Dobra a Esquina, uma canção de amor. Preciso cantar pra ela. Uma versão de uma música do Bob Dylan chamada Hurricane, pela Cida Moreira, uma música que fala sobre racismo. Grande tiroteio, mortos na boate, e uma tal de Valentina viu no palco a cena. O balconista numa poça de sangue e gritou: meu Deus, mas que chacina! Essa é a história do furacão, que a justiça errou na decisão por algo que ele nunca fez, e na prisão espera a vez de ser enfim o grande campeão. Circulava com dois caras na pesada. Ele, uma promessa de ser grande boxer, não tinha ideia da grande merda que estava pra pintar. Quando tira, fez sinal pra encostar. Como é comum e comum sempre será. Naquela zona as coisas são assim. Se você é negro, é melhor não se mostrar. saindo por aí, muito menos discutir. Três caras correndo, os três de estatura mediana, pularam pra dentro de um carro coupé do tipo bacana. Pra Valentina foi assim que ocorreu. Isso tira, dá um tempo, esse aqui não morreu. Então levaram o cara pro hospital, e apesar de estar na reta final, fizeram ele jurar que do culpado ele ia se subindo degrau por degrau. E o cara ferido olhou pelo olho que sobrou e disse: quem é esse daí? Não foi ele quem matou? Essa é a história do furacão, que a justiça errou na decisão por algo que ele nunca fez. E na prisão espera a vez de ser enfim um grande. O Rui foi viajar, seu papo se defender, enquanto o Alfredo dos Barcos continuava roubando e os tiras caçando alguém pra culpar. Lembra do crime que pintou no bar? Lembra que você viu aquele carro escapar? Você tá pensando que vai nos enrolar? Veja bem, eu vou lhe ser franco, tendo cara olhou te dizendo: lembra que você é um branco. Se não tô muito certo, o Tira disse: ok, rapaz esperto, vamos atrás do outro, o tal do Alfredo Belo. Se ele não quiser voltar pra cana, ele vai soltar o Lero, é claro. Vocês estão fazendo um bem pra sociedade, aquele escroto continua em liberdade. Eu quero ver ele de molho, com 2000 anos de pena pra descontar. Montaram um grande cerco e o júri não deu chance. Um juiz tão respeitado não deixou que Rui falasse. Para os brancos e jurados, era um sujo subversivo. Desse jeito se destrói uma vida, nas mãos de quem só alimenta a ferida. Levar a vida por um triz e ser comido pelo fogo, vivendo num país aonde a justiça é. Curtindo a boa vida, de boca na mamata, deixaram o inocente apodrecer na cela, e o frio trazer a noite que gela. Essa é a história do furacão, que só termina com a decisão de dar de volta o que queria, pra da prisão sair um dia e ser enfim o grande campeão. Seguimos a luz, e nem dois girassóis, vendo o mundo rodar. é o Moqueca de Siri. Vai ao ar nas quintas-feiras, das 8 às 9 da noite, aqui na Rádio Campestre, Travessa Iracema das Chagas Pires, número 80. Lado A do programa, ouvimos Edu Krieger, depois Desde o Banjo, Lamento de Cavaquinho, Não Deixe o Samba Morrer, com Elza Soares e Marco Ribas. Projeto de Bid, da trilha do filme Chega de Saudade. Depois, Love in Gotham City, Seu Pereira e Coletivo 401. Dobra a Esquina, com Banda Ed. Lavanda, com Otto, Antônio Negrini Benício e Alessandra Negrini. Furacão, versão de Hurricane, de Bob Dylan, por Cida Moreira. E no fundo estamos ouvindo Ecos, Eta Carina, um disco chamado Brasil Muito Além. Na sequência vamos tocar De Leve Totonho, esse encontro para a música Para Ser Feliz, que é do mesmo disco, Brasil Muito Além. Rádio Campestre, uma rádio comunitária que transmite em 98.3, completando 20 anos e precisando de um ar-condicionado. Quem quiser apoiar o projeto da rádio, tá aí, ó. O ar-condicionado é para finalização do Eco Estúdio. O mic tá bem ruim, mas vamos lá. Gata, tudo possível pra que fosse reversível. Nossa felicidade, se eu mudasse de cidade, nada mudaria, tudo ficaria igual ou melhor, mas pra isso eu teria que ser o melhor, vivesse nessa sociedade onde o mercado manda e respeita a autoridade. Pra ser feliz nessa vibe de cimento, ter ar quente no frio, gelado pra aquecimento. E eu escolhi o que não queria e tô feliz igual a medalhista de prata e judô. Eu podia ser marinheiro igual meu avô, vou ter jogado no Bahia que nem o Bobô. Eu posso fazer concurso publicizado, emprego na Petrobras, e você não pega mais ônibus, e pode usar salto alto, você usa tênis pra andar no asfalto, mas eu tinha tudo pra ser feliz. Segundo grau completo, curso de datilografia, uma passagem de ônibus pra outro lugar do país. Por que ela não me quis? O que é que eu posso fazer? O quê? O quê? O quê? Eu tinha tudo pra ser feliz. Segundo grau completo, curso de datilografia, uma passagem de ônibus pra outro lugar do país. Por que ela não me quis? O que é que eu posso fazer? O quê? O quê? O quê? Eu tinha tudo pra ser feliz e fiz segundo grau, mas saber beber e os mis, ter futuro garantido no país. Quem ainda confunde papel com atriz, mas eu fiz tudo o que ela quis, sair pra comprar cedo e trazer um bis, mas ela inventa sempre um erro, uma desculpa boba e faz cara de Deus. Se fizer como ela manda e faz birra, como o rei Mago Samir, ela corre e pega o ônibus pra bem longe daqui. Totonho, que mais que ela faz que eu não vi? Se eu quero soltar pipa, ela diz que o céu é seu. Sério? Se eu encontrar algo na rua, ela fala que perdeu. Tá de sacanagem. Se eu invento uma comida, ela diz que já comeu. Mas é bonita e gostosa, tem mais moral do que eu, que tinha tudo pra ser feliz. Segundo grau completo, curso de datilografia, uma passagem de ônibus pra outro lugar do país. Porque ela não me quis. O que que eu posso fazer? O que, o que, o que? Ela sabe que me tem na mão e faz o que quer, me manipula igual o peão. Ela me faz de gato e sapato, e pega o trânsito pra vê-la que nem um pato. Ela não faz o que prometeu, pegou de volta tudo que antes me deu, mas mas é bonita e gostosa, tem mais ela moral pode do que eu, que tinha tudo pra ser feliz. Segundo grau completo, curso de datilografia, uma passagem de ônibus pra outro lugar do país. Porque ela não me quis. O que que eu posso fazer? O que, o que, o que? Eu tinha tudo pra ser feliz. Segundo grau completo, curso de datilografia, uma passagem de ônibus pra outro lugar do país. Porque ela não quis. O que que eu posso fazer? O quê? O quê? O quê? Diploma na carreira, pula sangue, eu cometo bode. Se tomar banho de açude, fui tirar o grude. Diploma na carreira, pula sangue, eu cometo bode. Se tomar banho de açude, fui buscar o grude. Bolinha na carreira, pula sequinha, eu começo, bode. Se tomar banho de açude, fui tirar um grude. Saquinho de bolinha na carreira, pula sequinha, eu começo, bode. Se tomar banho. O que é que é de Siri na Rádio Campeche? Microfone ok, 98.3. Agora vamos de Arnaldo Antônio. Já te dei a senha do meu segredo, já te dei a chave do meu coração. Minha digital impressa no seu dedo, todos os meus beijos para o seu batom. Nossos pés pisaram as mesmas pegadas, seus cabelos encaracolaram os meus. Tantos fins de tarde, tantas madrugadas, não me deixe nunca, pelo amor de Deus. Penso duas vezes antes de esquecer. Penso duas vezes antes de esquecer. Penso duas vezes antes de esquecer. O que aconteceu entre eu e você? Já senti saudade, já senti ciúme. Já te dei motivo pra perder a razão. Desse mal a gente nunca fica imune. Nunca demos chance pra desilusão. Nossos olhos viram as mesmas miragens. Os acasos se armaram pra nós dois. Todas as risadas, todas as bobagens. Eu não tenho medo do que vem depois. Penso duas vezes antes de esquecer. Penso duas vezes antes de esquecer. Penso duas vezes antes de esquecer. O que aconteceu entre eu e você? Já senti saudade, já senti ciúme. Já te dei motivo pra perder a razão. Desse mal a gente nunca fica imune. Nunca damos chance pra desilusão. Nossos olhos viram as mesmas miragens. Os acasos se armaram pra nós dois. Todas as risadas, todas as bobagens. Eu não tenho medo do que vem depois. Penso duas vezes antes de esquecer. Penso duas vezes antes de esquecer. Penso duas vezes antes de esquecer. O que aconteceu entre eu e você? Penso duas vezes antes de esquecer. Penso duas vezes antes de esquecer. Penso duas vezes antes de esquecer. O que aconteceu entre eu e você? Thank you. visão é azul da janela daquele prédio lá distante. I'm alive. Rádio Campeche. Depois de Leve Totonho para ser feliz, Pense Duas Vezes Antes de Esquecer, com Arnaldo Antunes, Azul Claro com Izar, Nine of Ten, Mariana Aidar e agora Academia da Berlinda, Brega Francês. Agora Paulinha Toller, Eu Só Quero Um Xodó. Depois Marcelinho da Lua e Larissa Luz. Cê saia. Thank you. eu vou jogar. É, eu vou jogar. Eu tô com a xinga de Dandara, força leve, força rara, eu tô que tô, ninguém me para. Eu vou jogar, eu vou jogar. Apesar de às vezes apertar o cerco, abro espaço mesmo, não me canso, avanço. Pintando as pedras firme no pisar. E apesar de às vezes apertar o cerco, abro espaço mesmo, não me canso, avanço. Estamos de volta, provavelmente com a oficina às 7 da noite. Fica ligado no Facebook que a gente avisa. Rádio Campeche, uma rádio comunitária do 98.3. Esse programa dificilmente repete música, mas essa música impressiona bastante e fala bem da nossa cena, da nossa idade média moderna. Fora Bolsonaro. Bela, olha que bela cidadela. Uma nova idade luta negra, pela educação, nela se encaixa, luta pela igualdade, luta pela liberdade de expressão. Paz, saúde, trabalho, sorte, prazer, orgasmos, beijos e abraços. Saudações rubro-negras. Turbulento da grande cidade. Sim, é mais um condomínio fechado, de alto luxo, de todos ilhado, isolado, alheado, alienado, apartado e apartaí de armado. Que bela cidadela, de uma nova idade média, nela se encastela uma casta que dá costas à tragédia. Eis uma ilha de tranquilidade, uma ilha que ninguém invade, uma ilha de paz no oceano turbulento da grande cidade. É mais um condomínio fechado, de alto luxo, de todos ilhado, isolado, alheado, alienado, apartado e apartaí de amado. Eis a novidade, eis a nova idade média moderna. E a velha grade, a exclusão que aqui entende ser eterna. Não é nada igual, tão livre nem fraterna. Desde a novidade.